te amando embaixo do chuveiro. Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade. E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo. Viver, e a razão de viver tá focado em você. Meu coração é todo seu, e quando a gente quer, basta dizer sim. Então volta pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro inundar. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem, lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro. Eu tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade. E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo, basta acreditar, meu sentimento é profundo. E a razão, e a razão de viver tá focado em você. Meu coração é todo seu, e quando a gente quer, basta dizer sim. Então volta pra mim, eu tô querendo saciar essa vontade louca. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, é. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro. Deixa largar, deixa largar, deixa largar. A ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.